cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Não vejo, não vejo, não vejo ninguém que tenha mais medo que tem o meu bem de contar segredos, segredos contar e tornar azedos os beijos roubados. Tu ficas airosa se pões o teu lenço é da cor da rosa e cheira a incenso. Não vejo, não vejo, não vejo ninguém que tenha mais medo que tem o meu bem. Não pintes a boca de cor do carmim, a nódoa da amor é coisa ruim. Se me dás um beijo assim a marcá-los, quem tiver desejos já pode contá-los. Não vejo, não vejo, não vejo ninguém que tenha mais medo que tem o meu bem. Não vejo, não vejo, não vejo ninguém que tenha mais medo que tem o meu bem. Oh, minha rosinha, eu hei de te amar de dia ao sol, de noite ao luar, de noite ao luar, de noite ao luar. Oh, minha rosinha, eu hei de te amar. Não vejo, não vejo, não vejo ninguém que tenha mais medo que tem o meu bem. Não vejo, não vejo, não vejo ninguém que tenha mais medo que tem o meu bem. Hoje sim é motivo para dizermos silêncio, que se vai cantar o fado. Ora, estamos a chegar perto do final do ano de 2016 e a verdade é que uma vez mais não conseguimos dar vazão a todas aquelas sugestões que vamos tendo e que também queremos ter, tendo em conta que queremos divulgar a música nacional. E se a pretensão de quando começámos com este caso fazem cá se tocam há algo mais de 10 anos era ter uma banda ou um autor em destaque, agora vemos-nos forçados a ter dois por semana. E é o caso Vertente. Pois bem, hoje temos pela primeira vez aqui na Boa Nova António Vasco Moraes, não que a música dele já não passe aqui, porque passava, efetivamente, tendo em conta, como bem sabem, que temos dois programas dedicados basicamente ao fado, este, normalmente o Fado Lisboa, e que apresentou o seu disco já em meados de outubro e que hoje se dispôs aqui a falar à Boa Nova sobre precisamente este álbum que se chama Silêncio, o seu segundo álbum. Mas atenção, que o facto de ser segundo álbum não significa que o Moraes não ande já no fado há muitos anos. Já assim é. E se tiverem curiosidade em saber, a verdade é que, entre outras coisas, o António Vasco Moraes chegou a fazer de primeiro marido da Amália no musical Amália de Filipe Laferri. E isso já em 2003. Mas a verdade é que ele já vinha cantando, ou que jogamos a saber, desde pelo menos 92, para umas casas de fado e restaurantes da zona de Lisboa. Mas já me estou a adiantar muito. Acho que está na altura de saudar o António Vasco Moraes aqui à Boa Nova. Antes de mais, bem-vindo aqui à zona da Serra da Estrela. Olá, muito obrigado. Obrigado. Ora, eu dizia isso mesmo, podemos dizê-lo, é um rapaz que nasceu em 1970, portanto, é à minha semelhança dessa década, do início dessa década, e a verdade é que, quando se resolveu enveredar pelo fado, tinha 18 anos, era numa altura em que o fado, de algum modo, não seria, talvez, para um rapaz de 18 anos, aquela música que mais incentivava seus colegas de 18 anos. Hoje em dia, felizmente, o fado deu a volta, está por cima, mas consegue recuar a esse tempo e perceber porque é que enverdou pelo fado? Eu consigo recuar e lembrar-me, mas eu nunca me preocupei muito em perceber o porquê. Eu simplesmente era uma canção que me dizia muito. Eu se calhar na altura não percebia o quanto me dizia e o quão importante era e foi. Mas, quer dizer, há várias razões. Eu já cantava, já tinha aprendido música, já cantava outros estilos, e depois comecei a ir aos fados e comecei a gostar, e as pessoas também começaram a gostar, e o feedback começou a ser positivo. Pronto, e foi assim que começou. Dizem por aqui as boas línguas que uma das coisas que o cativava muito era os fados de Marceneiro. Sim. E não só, não é? O marceneiro e muito mais pessoas, mas o marceneiro tinha muitas. Captava muita atenção pela interpretação que ele dava aos temas. Não queiram mal a quem canta quando uma garganta em aixa desgarra, que a mágoa já não é tanta se é confessada à guitarra. Quem canta sempre se ausenta da hora cinzenta da sua amargura. Não senta a cruz tão pesada na longa estrada da desventura. Eu só entendo o fado plangente, amargurado à noite, a soluçar baixinho, que chega ao coração num tom magoado, tão frio como as neves do caminho, que chora uma saudade ou canta a ansiedade de quem tem por amor chorado. Dirão que isto é fatal, é natural, mas é Lisboeta, isto é que é o fado. Ouço guitarras vibrando e vozes cantando na rua sombria. As luzes vão se apagando, a anunciar que é já dia. Fecho em silêncio a janela, já se ouve na viela rumores de ternura. Surge a manhã fresca e calma, só a minha alma é noite escura. Eu só entendo o fado plangente, amargurado à noite, a soluçar baixinho, que chega ao coração num tom magoado, tão frio como as neves do caminho, que chora uma saudade ou canta a ansiedade de quem tem por amor chorado. Dirão que isto é fatal, é natural, mas é Lisboeta, isto é que é o fado. Ansiedade de quem tem por amor chorado. Dirão que isto é fatal, é natural, mas é Lisboeta, isto é que é o fado. Portanto, estamos aqui a recuar aos anos 90, não é? E em que, então, o António começou, como disse, a aprender a música e, de repente, começou a perceber que tinha uma afinidade com o fado. E dá consigo a cantar logo aí, pouco tempo depois, em um restaurante, em casa de fado. Mas a verdade é que só bem mais recentemente, e o recentemente é já nesta década, é que vem editar um disco. Que vicissitudes faz com que alguém que anda tanto tempo no fado venha editar tão tarde um disco? Ou, de algum modo, foi algo que nunca pensou nessa fase em fazer? Não, naquela fase não, com certeza, não de todo. Nos anos 90 não, porque eu era muito novo, eu acho que é preciso uma certa maturidade. É um conjunto de vários fatores. É preciso uma certa maturidade para cantar, para perceber fado. Não faz sentido, não é música pop, o fado é diferente. E então não faz sentido cantar por cantar ou gravar por gravar, fazer uma coisa à toa. Eu era muito verde naquela altura, apesar de ter feito alguns espetáculos e algumas coisas interessantes. Sim, claro. Mas depois, conjugando a imaturidade com... na altura o fado estar totalmente fora de moda e, portanto, ninguém, nem eu, nem mais ninguém pensava em gravar, tirando 3 ou 4 pessoas que já existiam no mercado, não é? Depois também morei fora de Portugal 4 anos, fui estudar. Quando se mora fora, depois acaba por se esquecer. Não faz sentido, quer dizer, para se cantar fado tem que se morar em Portugal. Uhum. Estando fora não ajuda nada. Depois estudei e exerci outra profissão, o que também afasta um bocadinho, quer dizer, é preciso dedicar-nos a isto em full time, não é? Não basta só cantar um dia por semana, cantar fado. E depois, a partir do ano 2002, quando voltei, comecei a pensar mais a sério, mas cantava em casa de fado e também não tinha pressa, não fazia sentido nenhum. Se me propusesse um projeto, eu talvez tivesse aceito. Como não propuseram, tive eu de pensar no meu projeto e aconteceu. Depois sou um bocado perfeccionista, sou lento a amadurecer, a fazer as coisas, e portanto o disco apareceu naturalmente em 2011. Se calhar podia ter aparecido 5 anos antes, mas não muito antes. O mais profundo desdém ou a mais sentida dor, o mais profundo desdém ou a mais sentida dor, é nós gostarmos de alguém que não quer o nosso amor. É nós gostarmos de alguém que não quer o nosso amor. Se há gente que não sabe o que é dor, para quem tudo é felicidade, também há, infelizmente, os que padecem de amor e os que morrem de saudade. Também há, infelizmente, os que padecem de amor e os que morrem de saudade. Se a dor e a saudade andam a par do pranto, da descrença e da tristeza, por que será que a gente há de gostar de alguém que não nos quer e nos despreza? Porque será que a gente há de gostar de alguém que não nos quer e nos despreza? Amar e não ser amado é cruel desilusão. Ai, amar e não ser amado é cruel desilusão. É como andar naufragado, caminhar desamparado, perdido na escuridão. É como andar naufragado, caminhar desamparado, perdido na escuridão. Eu sofro como ninguém do amor, suas paixões. Eu sofro como ninguém do amor, suas paixões. Quero tanto, só me das relações. Quero-te tanto, meu bem, e só me das relações. Aliás, tive a oportunidade até em comentar consigo que passou, por exemplo, à margem aqui da Boa Nova, esse é o primeiro disco, e confidenciava-me que a promoção foi escassa desse álbum. Hoje, felizmente, por via até de uma excelente promotora, temos aqui a Bala, a Paula Cabeçadas, que nos fez chegar, de facto, em breve, logo, este disco, quando estava ainda antes de sair, e permitiu estar aqui a passar a Boa Nova já com antecedência a estes temas. Há um outro trabalho de chegar às pessoas. Depois, se as pessoas gostam ou não, como costumo dizer, são outros 500, não é? Mas há aqui um trabalho hoje efetivo que é necessário fazer, porque há tanta produção musical, não só no fado, mas noutros tipos musicais, e tão efêmera, não é? Que parece que é tudo muito rápido. Ora, tem ideia que o facto de sair um disco, independentemente daquilo que eu possa vender ou não, porque nesse campo, entre outras variáveis, nomeadamente a capacidade financeira das pessoas para comprar a música, não é? Mas o facto de ter um disco que começa a ser divulgado faz com que as coisas assumam um outro caráter. Sim, eu espero que sim. Eu acho que as coisas não são de repente, não é? É uma coisa que vai natural e lentamente desenvolvendo-se. As pessoas vão conhecendo. Até me assusta alguma alteração muito brusca, muito súbita. É bom que seja natural, que as pessoas vão conhecendo, que vão interiorizando, vão conhecendo o nome, vão conhecendo os fados. E portanto, é natural que as coisas mudem ligeiramente, sim. Ainda não senti, o disco só tem um mês, não é? Exato. Ainda não senti muita coisa, mas já tenho tido feedbacks positivos. Depois surpreendo que as pessoas, presente que chegam aqui a este silêncio, e já lá vamos até para saber sobre o nome do álbum, mas surpreendo que as pessoas venham à procura de saber o que é que já fez para o fado e de repente dão consigo uma pessoa com um histórico de mais de 20 anos ligado a este estilo musical. Não, acho natural, acho, quer dizer, eu ponho no lugar das pessoas. E portanto acho natural. Há pessoas, olha, há uma pessoa que canta muito bem fado, que eu conheço há 20 anos, e gravou o primeiro disco aos 62 anos, que é o António Polarigo. Muito bem, que teve aqui. E a mim não me surpreendeu nada, claro. Exato. Que quem não conhece ficou muito surpreendida, perguntaram onde é que ela andava, mas eu acho que as pessoas andam um bocado por aí. Aliás, eu conheço muita gente que canta muitíssimo bem, que não tem disco nenhum, e cantam há 10 anos em casas de fado, e que inclusivamente colegas nossos do fado não os conhecem, porque estão a cantar no mesmo sítio, no sítio A, no sítio B. Eu acho que é uma coisa natural. A edição de um disco hoje em dia é muito diferente do que era há uns anos atrás, não é? Antigamente havia as editoras que apostavam nos artistas até há 15 ou 20 anos atrás. Depois apareceu a internet, a distribuição digital, começaram as cópias e estes Spotifys, e, enfim, uma série de coisas que faz com que o investimento tenha sido drasticamente reduzido. Exatamente. Portanto, eu acho natural que as coisas demorem mais tempo a acontecer, ou que nem sequer nunca cheguem a acontecer para algumas pessoas. Já tantas vezes disseste, vou deixar-te, vou partir. Já tantas vezes disseste, que se quiseres podes ir, porque eu não vou atrás de ti. Outrora, já tantas vezes disseste que se quiseres vai agora. Tudo o que é demais enjoa, sempre a mesma coisa cansa. E tu já não és criança para não saber o que fazes. Se queres ir embora vai, eu juro por minha fé, daqui não arredo pé, nem volto a fazer as pazes. Pareces um catavento na maneira de pensar. De manhã queres ir embora, à noite queres ficar. Vê se mudas de feitio e ouve o conselho meu. Se continuas assim, quem vai embora sou eu. Tudo que é demais enjoa, sempre a mesma coisa cansa. E tu já não és criança para não saber o que fazes. Se queres ir embora vai, eu juro por minha fé, daqui não arredo pé, nem volto a fazer as pazes. Se queres ir embora vai, eu juro por minha fé, daqui não arredo pé, nem volto a fazer as pazes. E para este silêncio veio adotar também o sistema de crowdfunding. Deu-se bem com o sistema? Sim, sim. Correu muito bem. Correu muito bem. Por acaso foi surpreendente, porque eu nunca tinha aderido a esse sistema e funcionou muito bem. Isso significa, de facto, que havia um conjunto de pessoas que o conhecia. não é? Portanto, não é, não vem ninguém de novo e de repente eu estou aqui para a música, enfim, e há uma aposta. É natural que haja pessoas pelo meio de todos aqueles que foram apoiando, uns conheciam o primeiro disco, outros conheciam o seu trabalho, eventualmente da Capital Europeia da Cultura, o trabalho no Amália, enfim, haverá um conjunto de pessoas para quem o nome António Vasco Moraes não era uma novidade. Ah não, sim, está com certeza, porque sobretudo no meio do fado, há muita gente com quem eu me tenho cruzado já várias vezes ao longo destes anos. E também ajudaram ilustres desconhecidos, porque é feito um vídeo para preparar a campanha, é comunicado, tudo bem comunicado, as pessoas percebem, se gostarem do projeto, aderem. Portanto, nesse sentido, eu acho que houve todo tipo de apoiantes. Não há maior ventura na vida que é tão breve do que amar loucamente e ser amado assim. Se dois seres se completam, torna-se o viver leve, vivendo a felicidade que jamais terá fim. Quem vive sem amor, verdadeiro e sincero, na verdade vegeta numa falsa ilusão. Só tem no seu caminho apenas desespero, tristeza, desalento e engana o coração. Só quem ama renasce de novo cada dia, como se a vida fosse um sol radioso e quente, trazendo paz ao mundo num passo de magia e cantos de alegria na voz de toda a gente. Por isso é que hoje choro o amor que perdi naquele triste dia em que te foste embora, e vivo recordando os dias que vivi, abraçando a saudade que me conforta agora. É que hoje choro o amor que perdi naquele triste dia em que te foste embora, e vivo recordando os dias que vivi, abraçando a saudade que me conforta agora. Chegamos então aqui ao silêncio, e um termo extremamente interessante para o fado, não é? Cada vez continuar a dizer silêncio que se vai cantar o fado, não é? Sim. É um bocado nesse sentido que surge o nome? É, mas não só. E nem sequer sobretudo. É também nesse sentido. Uhum. Mas é sobretudo no sentido de que é preciso fazer algum silêncio para ouvir o fado em condições. Porque o fado é uma canção da alma, geralmente com... As letras geralmente têm um nível poético bom. Um bom nível poético. E, portanto, é relevante, é importante ouvir as palavras que estão a ser cantadas. Ao contrário, às vezes, se calhar, de certa música pop. E, portanto, não é só a melodia, não é só a música propriamente. De maneira que é preciso fazer algum silêncio para ouvir o fado com atenção, com disponibilidade, com o coração, com a alma, e também para contrariar um bocadinho um certo ruído que tem vindo a existir em redor do fado. Há muita informação, não é? Uhum. E há muito ruído. E as pessoas às vezes podem se confundir e baralhar e não dar a atenção devida para perceber o que é fado, o que não é, o que é bom, o que é mau. E pronto, é uma palavra que resume, que tem muito a ver com o fado, e que resume em si própria um sentimento. Eu gosto de títulos curtos e eficazes que tenham a ver com aquilo que a gente faz, não é? Sim, já pronto, o outro, aliás, se chamava Saudade, não é? Sim, também. Define muita coisa, tem muita portugalidade dentro dessa única palavra, não é? Uhum. E curiosamente posso dizer aqui na Rádio Boa Nova um programa de fato que já não temos, porque enfim, o seu colega já foi, enfim, foi amadurecendo, já não é uma pessoa tão nova quanto isso, mas chamava-lhe Sentimento. E eu sempre achei que era um nome precisamente bem, bem concebido para um programa de fato, não é? Tem muito a ver com isso. É muito, é bem conseguido, sim. Daqui desta Lisboa que é tão minha, como de ti que amas como eu, mando-te um beijo naquela andorinha que em março me entregou um beijo teu. Mando-te um beijo naquela andorinha que em março me entregou um beijo teu. Aqui neste jardim à tua espera, como se não tivesses embarcado, digo ao outono que ainda é primavera, e encho de buganvílias este fado. Digo ao outono que ainda é primavera, e encho de buganvílias este fado. Num tempo que de amor é tão vazio, há coisas que não sei, mas adivinho. Um rio ali à beira do outro rio, só um depois da curva do caminho. Ali à beira do outro rio, só um depois da curva do caminho. Tenho tantas saudades do futuro, de um tempo que contigo hei de viver. Não há mar, não há fronteira, não há muro que possa o meu amor, o amor de ter. Não há mar, não há fronteira, não há muro que possa o meu amor, o amor. O cuidado que tem a ter aqui com este disco é uma coisa que eu prezo muito, é que de lá dentro tem um livrinho que as pessoas conseguem acompanhar, até com esse tal silêncio, acompanhar ao ouvir a sua voz a letra das músicas. E eu dou sempre um prémio para quem tem esse cuidado de fazer nos discos. Pois bem, mas dá a perceber os autores que veio a escolher para o seu disco. Como é que foi depurando aquilo que queria verter neste álbum Silêncio, em termos de é autores? Fácil, é uma certa... passamos por um processo que tem uma certa angústia ir tirando fora da lista alguns temas que já tinha pensado há bastantes anos incluir, mas que desta vez não foram possíveis ainda. Eu acho que acaba por ser um bocado uma escolha natural e lógica, seguindo alguns critérios, como ter a preocupação de ter quadras, quintilhas, sextilhas, decassílabos, alexandrinos, ter coisas mais nostálgicas, mais profundas, outras mais brejeiras, brincalhonas, superficiais, tem um folclore, ter também a preocupação de, como são muitos temas, são 16, não ter só fado, porque apesar de eu gostar muito, eu poderia até ter gravado um disco com mais fados, com 20, mas temos que... ter a preocupação de abranger outros públicos e pessoas que não gostam tanto. Já no disco anterior eu tinha tido, gravei uma balada com piano, uma música do Reveloso, um choro da Marisa Monte. Agora tenho um bolero em espanhol, que eu gosto muito de música latino-americana, de boleros, e portanto tive a preocupação de incluir um. tive convidados especiais nesse bolero, o Silvestre Fonseca a tocar viola, guitarra clássica, e ter a Mariana Bobon a tocar, não está a cantar aqui neste disco, mas está a tocar piano, portanto, eu estou a declamar um poema, e são curiosidades que as pessoas que se calhar não estão tão preparadas ou despertas para o fado, poderão achar curioso. Olha que giro, uma música diferente, noutro estilo. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Depois tive a preocupação também dos autores de serem do fado, não é? Ter compositores como o Alfredo Marceneiro, ter letra do Manuel de Almeida, ter mesmo um fado inédito de dois fadistas, mas contemporâneos de hoje em dia, que é uma letra do António Rocha e uma música do Fernando Silva, que cantam e tocam, portanto o António canta, não é? Exato. E o Fernando Silva toca. Também tive a preocupação de ter letras inéditas, atuais, por pessoas até bastante novas. O Ricardo Rosa, que é um miúdo, que escreve muitíssimo bem. A Maria Luísa Batista, o Tiago Torres da Silva. Ter letras próprias minhas. Exato. Portanto, enfim, foi um conjunto de fatores que foi-se construindo o repertório do disco naturalmente. Ao fim de tanto tempo de saudade, caiu a noite escura de solidão. Amar desta maneira é, na verdade, mais tortura que paz para o coração. Amar desta maneira é, na verdade, mais tortura que paz. para o coração. Fomos tão descuidados como crianças. Passamos tantas horas tão felizes. E hoje apenas restam as lembranças. No peito só angústia e cicatrizes. E hoje apenas restam as lembranças. No peito só angústia e cicatrizes. As dores e as mágoas disfarçam, sorrindo e percorrendo nova estrada. Outras vidas na nossa se entrelaçam, parecem não valer de quase nada. Outras vidas na nossa se entrelaçam, parecem não valer de quase nada. Quero esquecer agora. Boa Nova, um mundo de emoções. O passado, cantando-te este fado tão sentido. E sinto o meu caminho entrelaçado às vidas que sem ti tenho vivido. E sinto o meu caminho entrelaçado às vidas que sem ti tenho vivido. Faço-lhe a pergunta, até porque abro o disco sabendo que o tema Lembranças, que é um tema da letra sua, é algo que lhe é fácil de, ou tem muita transpiração para chegar a uma letra como esta tão bonita que tem aqui? Muito obrigado. Não, eu acho que transpiração, no caso, não, talvez seja mais inspiração, porque eu não sou escritor, não é? Simplesmente me interesso por estes temas, como eu canto, e já ouço muita coisa há muitos anos, justamente porque lá está outra, o que falávamos anteriormente, a experiência vai-nos dando uma certa maturidade para poder, se calhar, escrever. Eu achava que nunca iria escrever uma linha na minha vida porque não tinha jeito, mas isso era o que eu achava aos 20 anos. Depois vem os 30 e os 40 e as coisas mudam, não é? Nós achamos, de repente, até somos capazes de realizar. Eu, como tinha estudado música, até achava que mais depressa iria compor uma melodia, mas não é nada fácil compor melodias originais para fado, porque o fado tem uma linguagem própria, uma estrutura própria. E, portanto, eu acho que, claro que tem algum trabalho, e eu, para mostrar duas letras ou três letras minhas, provavelmente tenho lá 40 ou 50, que não estão acabadas, ou que faltam pormenores, que eu não gosto de certas coisas, e, portanto, que não estão ainda prontas, ou que nunca vão ver a luz do dia sequer. Mas não tem tanta transpiração assim, é apenas estar um bocadinho dentro do fado e a coisa acaba por nos resultar mais natural e mais fluida. A última informação que tínhamos em relação a si é que, pelo menos às segundas-feiras, estava para o Clube de Fado, em Alfama. Sim, estive lá durante 6 anos, mas já não estou. Muito bem. Mas eu protocolo era no sentido de saber se, muitas vezes, o que vai apresentando ao vivo também lhe vai permitindo depurar aquilo que quer verter em disco. Ah, sim, com certeza. Aliás, as casas de fado são fundamentais, são importantes para nós amadurecermos. E então, no meu caso, que eu sou lento a decorar uma letra, lento a amadurecer a letra, a ficar íntimo daquela letra, demora tempo. Portanto, ali acabam por ser um bocado os nossos ensaios sem rede, porque já estamos com o público. Mas são um bocado os ensaios das casas de fado. É muito importante ver a reação das pessoas e ver se nós gostamos de cantar aquele tema. No meu caso, até se pode dar o caso, eu gosto muito de uma letra, gosto muito de uma melodia, de uma música, mas o tom em que fica bem à minha voz. É um tom que os guitarristas não gostam de tocar e, portanto, eles mudam-me o tom para outro tom que eu não me sinto confortável e, pronto, eu nunca mais canto aquele fado. Basta isso para eu não cantar mais aquele fado. E, portanto, essa experiência das casas de fado é muito importante. Ai, esta angústia sem fim. Ai, este meu coração. Ai, esta pena de mim. Ai, a minha solidão. Ai, esta infância dorida. Ai, meu bem que não foi. Ai, minha vida perdida. Ai, lucidez que me dói. Ai, esta grande ansiedade. Ai, este não ter sossego. Ai, passado sem saudade. Ai, minha falta de apego. Ai de mim que vou vivendo. Ai, meu grande desespero. Ai, tudo que não entendo. Ai, tudo que entendo e não quero. Eu não lhe disse, mas a verdade é que quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do António Vasco Moraes, passa por uma fase de 3 desafios. Espero que esteja disponível para eles. Claro, não sei o que é, mas sim. Então, vamos a eles. Primeiro é este. Imagine que vem aqui Oliver do Hospital fazer um concerto e lhe permite trazer consigo dois autores, dois cantores nacionais. Quem é que iria convidar para vir consigo? Quaisquer. De qualquer estilo musical. Exatamente. Perfeitamente aberto. Nós somos os mãos largas, os generosos. são os beirões. Se me constrangesse mais dizendo, olha, tem que ser dois do fado, ou tem que ser dois de... Eu não sei, porque uma coisa também são as pessoas que nós admiramos. Eu admiro algumas pessoas, mas que não fazia sentido, não teria cabimento, não entraria dentro da lógica do fado. Por exemplo, eu gosto muito de Jorge Palma, mas não sei como é que conseguiria conciliar a minha música com a do Jorge Palma. Portanto, se me pergunta músicos dos quais eu sou admirador, ou referências, eu gosto muito de Jorge Palma, deixa cá ver... há muita gente boa hoje em dia... Eu gosto de pessoas que já não, pois, que já não cantam, não é fácil, mas no fado, olha, Tânia Oleiro, gosto muito da Tânia Oleiro e vai lançar o primeiro disco que as pessoas não conhecem, lá está. Okay. Um caso de uma pessoa que também tem 30 e alguns anos, canta há 10 ou 15, ninguém sabe quem é, ou o grande público pelo menos, no fado ela é conhecida e vai lançar um disco este mês. Portanto, a Tânia é um bom exemplo. Aliás, eu sempre que posso levo-a. Eu fiz um concerto na Gulbenkian aqui este verão em Lisboa e ela foi convidada, fomos cantar à Arménia, ela veio comigo. Portanto, olha, se calhar é um bom contraste entre a Tânia Oleiro e o Jorge Palma. Está. Dava um bom contraste. E sobram na boca os beijos prisioneiros. Pois bem, agora desafio outro. Vem alguém da cena internacional, uma banda, um autor, sabe, está tudo em aberto. E quando chega aqui a Portugal, diz, ah, não preciso de ter a colaboração de António Vasco Moraes no meu concerto. Pois bem, de onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Ah, eu adoraria, de muitos lados, não é? Muito, é até difícil, mas se calhar por uma grande admiração pela música da Tori Amos. que é outra pessoa que também não é muito conhecida cá em Portugal, embora seja americana, tem 10 discos lançados, tem não sei quantos anos de carreira, 20 talvez, ou mais. Finalmente, e é uma brilhante cantautora. Ela compõe, escreve, toca piano, cravo, toca tudo, e eu gosto muito da música dela. E se ela, não sei todas as músicas de cor, mas se ela me convidasse, acho que iria a correr. Agora, o último desafio. Vamos lá ver, dizem que é o mais difícil. Vamos ver como é que se porta. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional, e que pedem ao António que faça uma versão de um tema para integrar o tal disco. Uhum. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e com que tema aqui o faria? Com que tema já não sei, mas a Teresa Tarouca gostaria muito de homenagear. Com que tema? São tantos temas tão bonitos dela, é muito difícil escolher um, mas talvez o Fado Jorginho com a letra O Riso Que Me Deste, que é uma letra dela própria. Pronto, e acho que era uma bela homenagem dupla, não é? Muito bem. Quero hoje um fado diferente que me não lembre da gente. Como o rio a respirar na noite que vai passando. As aves altas cantando. Quero ir contigo sem frio, com as aves, com o rio, devagarinho a cantar. Aqui o Visa Navegação. Estamos a falar com António Vasco Moraes, que tem aqui o seu segundo disco, editado bem recentemente, e que está disponível para venda. Aliás, podemos dizê-lo, é uma boa prenda para, para este Natal. Exatamente. Ora, e estamos a falar com uma pessoa que tem um histórico no fado já bastante longo. E hoje queríamos saber, antes de terminarmos a conversa, de facto, a sua opinião quanto ao facto de do fato de ter sido considerado património imaterial da humanidade. Uhum. E o que é que mudou, na sua opinião, em relação a isso, quanto à divulgação do fado? Eu acho que mudou, em primeiro lugar, bastante mais pessoas quererem vir para o fado, mesmo pessoas que já estavam na música, noutros estilos musicais, mais profissionalmente ou menos profissionalmente, tiveram a curiosidade de deixar ver o que é isto do fado e vou lá experimentar e vou gravar um disco, ou vou cantar com aqueles guitarristas, ou vou mudar o meu repertório. E, portanto, trouxe muita gente, o que é bom, apesar de ter sido assim, uma enxurrada de gente, é bom por um lado e é mau por outro, como tudo na vida, não é? Portanto, aparece muita gente, muitas pessoas não têm capacidade ou qualidade suficiente para isso, mas aparecem outras que se calhar não estavam despertas para o fado e, portanto, trouxe-nos pessoas brilhantes, não é? Que escrevem, que tocam, que cantam. E portanto isso é uma grande mudança, porque o fado estava mesmo fora de moda nos anos 90, de repente virou a moda e agora então é a moda, já não é uma moda, é a moda. Nesse sentido mudou muito. E depois também a visibilidade, não é? Todo o apoio do Museu do Fado, que é muito importante, toda a institucionalização do fado, a quantidade de turismo é uma loucura, a quantidade de turistas que quer descobrir fado e quer ir às casas de fado. Eu acho que mudou bastante. E é importante o respeito que as pessoas ganham pelo fado. Antigamente, se calhar, até era gozado, fazia um pouco, não é? Sim. E agora, de repente, passou a ser, de alguma maneira, admirado e respeitado. Por isso contribui também, naturalmente, como disse há pouco, e bem, que vêm outras pessoas para o fado, não só para executarem, mas também para escreverem. E também muito, no componente de musical, hoje em dia, há grandes executantes de guitarra de fado, e não só, com outra formação musical, que não existia há uns anos atrás. Aliás, lembramos aqui com piada, quando se dizia que a Amália queria inovar, que os seus guitarristas iam lá vai ela para as óperas. E hoje em dia já não se estranha nada. Portanto, hoje felizmente pode-se diversificar tudo mais, porque também as pessoas conseguem acompanhar. Falo-se de facto dos músicos que o acompanham precisamente nesta aventura, quer no disco, quer nas apresentações que tenha ao vivo. Eu não sei se concordo com o que disse, que hoje em dia já não se estranha. As pessoas que calhar estão preparadas podem ouvir, mas estranham algumas coisas. Os apreciadores verdadeiramente de fado ouvem algumas coisas, mas percebem que aquilo até pode ser boa música. Em alguns casos é boa música, sim, noutros casos não é tanto, mas não é fado. Uhum. É música pop, música ligeira, umas baladas, umas coisas bonitas, mas as pessoas têm entendido este fado, se calhar, enfim, que conheceram o fado mais antigamente. Eu faço alguma questão, porque o que eu gosto de fazer é fado mesmo. Não é nem melhor nem pior, é simplesmente diferente. Gosto de fazer, respeitar um bocado as raízes do fado, a parte, o lado tradicional do fado, que é todo ele, no fundo o fado é a tradição, e portanto os meus músicos acabam por se refletir um bocado com quem eu procuro estar mais com. São pessoas que fazem o fado e que respeitam a maior tradição e que seguem os grandes valores, como o Armandinho, o Jaime Santos, o Raul Neri, enfim, que seguem esses grandes vultos da guitarra portuguesa, e um bocado consequência disso, com quem eu tenho estado mais e com quem gravei os dois discos e com quem eu me apresento mais, embora não exclusivamente, é com o Dinis Lavos na guitarra e o Jaime Santos, o filho, obviamente, que toca viola e muitíssimo bem, o Francisco Gaspar no baixo, e os convidados podem até não ter tanto a ver com o fado, mas acabam por ser grandes admiradores. A Mariana Bobone tem, faz a vida dela também, cantando fado, não é? Mas o Silvestre Fonseca é um mestre de guitarra clássica, mas aprecia muito fado. Já no disco anterior eu tive como convidados especiais o José Pracana, que toca maravilhosamente guitarra portuguesa e sabe de fado como muito pouca gente neste país. E o Filipe de Brito, que toca acordeão e é um grande fadista. Portanto, as coisas acabam um bocado por se refletir. E é isto. De amor, sem uma lágrima ou dor, pus o sonho de criança amor que te não tenho, sou apenas do tamanho que já nem a vista alcança. E agora que te não tenho, sou apenas do tamanho que já nem a vista alcança. Partiste antes do sonho, aquele em que eu te ponho, desfez-se a minha esperança de levar-te vida fora, acordar-te a cada aurora como vento de bonança. De levar-te vida fora, acordar-te a cada aurora como vento de bonança. Desfeita a minha crença, sinto a tua presença nesta noite, a esta hora. Mas já nada me detém, vivo agora mais além, sem ti pela vida fora. Mas já nada me detém, vivo agora mais além, sem ti pela vida fora. Ora bem, agradecer naturalmente a António a disponibilidade que teve aqui para com a Boa Nova. Mas e essa, seguramente obrigado. Vamos estar atentos, vamos sabendo o que vai fazendo, e não estranho que de volta e meia lhe batamos ao ferrolho para saber por onde anda. Agradeço muito. E já agora queria, se me permitir, só dizer às pessoas que para ficarem a par das coisas que eu vou fazendo, por onde vou andando e para verem fotografias e vídeos, etc., podem sempre consultar e fazer um like na minha página do Facebook, que é AVM Fado. AVM são as iniciais, António Vasco Moraes. AVM Fado, e assim também estão um bocado a par de por onde vamos andando. Muito bem, aliás, durante esta semana de destaque, as pessoas basta acederem à nossa página, radio9.pt, que tem lá precisamente o acesso ao seu Facebook. Ok, ótimo. Um abraço, obrigado por tudo. Obrigado, um abraço. Sombra negra no meu peito, não te quero, vai-te embora. Sombra negra no meu peito, não te quero, vai-te embora. Não me serves, não te aproveito, no passado nem agora. Não serves, não te aproveito, no passado nem agora. Alastras dentro de mim a escuridão que enegrece. Alastras dentro de mim a escuridão que enegrece. Não quero parecer assim, não gosto como parece. Não quero parecer assim, não gosto como parece. Trazes noite à minha vida, e nas trevas já não vejo. Trazes noite à minha vida, e nas trevas já não vejo. Vou sorrir-te à despedida, de onde hei de mandar-te um beijo. Vou sorrir-te à despedida, de onde hei de mandar-te um beijo. De noite foste o lamento, que hoje já não me seduz. De noite foste o lamento, que hoje já não me seduz. Acabou-se o sofrimento, vejo finalmente a luz. Acabou-se o sofrimento, vejo finalmente a luz.